going to dance and have some fun. Boa noite, pessoal. A gente tá aqui, resolvemos fazer um podcast pra ver o que acontece, né? E como nós somos aqui... Na verdade, primeiro a gente se apresenta, né? Normalmente. Pode falar. Bom, eu sou a Ruth, uma das moradoras aqui da República, da nossa República. Mas antes de morar aqui, eu já conhecia bastante da Vila Madalena, então tem umas historinhas pra contar. Ah, legal. Eu sou o Vitor, também chamado de Rael, sou o fundador da República. Eu me apaixonei pela região, pelo AP e tudo, e já vou contar sobre isso. Boa tarde. Olá, sou o Matheus, um frequentador da República. Assim. Que fico aqui muito tempo, mais do que na minha casa. Ah, você já é morador honorário, que isso? Exatamente. Né? Ganhou o título. É. Porque o lugar é bom. É bom. Ah, inclusive a Sally tem uma história sobre isso. Totta kai. Siis Suomessa on kans semmosia noveloita, mutta ei ne ole kyllä ihan samanlaisia kuin täällä. Mutta kyllä mä katson siellä yleensä iltaisin semmosia sarjoja. Semmosia sarjoja. Boa, boa, boa. Bom, a história do AP começou quando eu formei, né? Antes eu morava na Vila Mariana, aí formei da Faculdade de Medicina, fui morar um ano em Manaus, né? Servi na Marinha, que os médicos são convidados a morar lá. Foi o melhor ano da vida, depois eu conto. Depois, voltando, passei 2012 matando saudade da mamãe, trabalhando em São José dos Campos, depois resolvi voltar para fazer a residência em Medicina Preventiva. Aqui em São Paulo, e daí caí de novo nessa suplício de achar um apartamento, né? Olhei anúncios, olhei repúblicas, não achava nada que fosse perto de metrô, achava que estava tudo muito caro, demorou quase 2 meses para eu engolir o choro e topar os preços de São Paulo, porque tinha aumentado muito de 2010 para 2012. Nossa Senhora! Aí comecei a procurar, olhei um monte de anúncio. Comecei a perceber que o melhor custo-benefício por metro quadrado ia ser morar no AP de mais quartos, dividir com mais gente. Ia ser mais divertido também, sempre fui acostumado com isso. Daí fui circulando por bairros perto do metrô, e daí a Vila Madalena sempre foi uma coisa mística, né? Uma coisa que você falava, um bairro super divertido de balada, não sei o quê. E daí quando eu vi que tinha anúncios aqui colado no metrô, eu resolvi vir. Eu olhei vários APs, a maioria olhando para a avenida, para Heitor Penteado, super barulhento. Aí resolvi ir olhando, né? Quando eu vi esse apartamento aqui, de cara, na hora que eu entrei, eu já falei, opa, essa rua é silenciosa. Opa, vim na janela, puta, tem vista, não sei o quê. Armário embutido, blá, blá, blá, tudo legal, tudo legal. Tudo que eu queria... Pra gente ter uma vidinha menos claustrofóbica em São Paulo. Aí foi isso. E aí o resto é história para outro dia. Mas vamos focar na Vila Madalena, na né? Vila Madalena, Essa Vila Madalena que originalmente ela era chamada de Vila dos Farrapos, né? Diz que, e desde os anos 70 ela começou a morar aqui, estudante, virou um bairro boêmio aos poucos, né? Inclusive, a gente começou a falar da Vila Madalena por causa da história da... Mercearia. Da mercearia, né? Inclusive, eu estava vendo aqui na nossa querida Wikipédia que uma das coisas mais interessantes do bairro... todo mundo sabe que os nomes das ruas eles são interessantes, mas o motivo é mais interessante. Nos anos 70, aqui começou a ser populado por estudantes, porque era um bairro mais afastado e mais barato. Aí colocaram nome... Aí, por pressão dos estudantes, dizem... Começaram a colocar o nome de Harmonia, Girassol, Purpurina, Rua Original. Segundo alguns historiadores, ela foi estudante do movimento anarquista, que não queriam essa coisa de nomear com políticos autoritários, militares dessa época. essa sugestão de que os nomes fossem nomes abstratos para quebrar a tradição que já imperava em São Paulo. Isso é muito interessante. E diz até um pouco até hoje do clima que há aqui, né? Um clima artístico, mais leve, mais animado que a cidade. Mas antes vamos ficar um pouquinho com o som aqui dos Quatro Cabeças, uma banda que foi apresentada pelo meu querido amigo Alexandria do Rio, e até hoje eu considero uma das mais felizes uniões de violeiros brasileira. Vamos lá. Então, aí a mercearia explodiu? Não, o que eu ouvi não, acho que eu li naquela revista da Veja ou da Folha, que faltou luz, assim, naquela noite, eles fecharam mais cedo. Aí, quando foi tipo 1 e pouco da manhã, um morador de rua viu e achou que estava pegando fogo, chamou o segurança de um daqueles prédios, e aí eles foram ver e estava mesmo. Aí passou a fotografia do lugar, tudo coberto, assim, com uma lona preta, muito triste, assim, de ver. Porque é um lugar que a gente sabe que é muito especial aqui na vila, né? É, muitas emoções. Nossa, muitas. Eu já tive várias, gente. Eu conheci o Sócrates lá. O jogador? O jogador. Eu tenho autógrafo dele e tudo, Vitor. Olha, troquei uma ideia com ele. Não, ele já morreu. Troquei uma ideia com ele. Porque o Raí, o irmão dele, tem uma instituição, uma ONG aqui. Na rua de baixo aqui. O Sócrates é irmão do Raí? Eu nunca soube isso. Olha, para. Que mundo pequeno. E aí ele vinha muito na mercearia. Enfim, a mercearia tem muita história. E foi o primeiro comércio da Vila Madalena. Você conhece essa história? Uh-uh. Então, quando eles chegaram aqui, a Vila Madalena era um brejo, só tinha mato. E aí vieram um casal com 3 filhos. Não sei te falar o ano, assim, mas, sei lá, muitos anos. Porque os filhos dele eu conheço... E eles já têm 50 e poucos anos, os filhos. E que isso? É balada no celular, desculpa. Balada. Balada. E eles eram crianças. E eles montaram tipo uma vendinha assim aqui no bairro, porque estavam construindo aquela escola que tem ali do lado, o fórum. Começou a construir alguns prédios aqui na Vila Madalena. E só tinha eles. E aí ele vendia comida, ele vendia cachaça, ele vendia comida, lanche. Era um armazém, assim, que vendia tudo, sabe? Por isso que até hoje a gente chega lá e tem fita de videocassete, não tem? Tem livros, aquilo. Nossa, é uma mistura de tudo. É normal você passar ali à tarde, qualquer dia da semana, e ver uma pessoa assim, um idoso tomando um bom conhaque numa super taça. É normal, fumando um bom charuto, porque é um lugar da vila que é isso, né? Então o fogo lá deve ter queimado muito da história do lugar. É isso que é muito triste. Tinha muitas fotos, muitos quadros. Essa história toda aqui, que não tem valor, né? Inestimável. Muita gente famosa. A Globo fez uma novela chamada Vila Madalena, que foi gravada metade dentro da mercearia. Que novela é essa? Eu nunca ouvi falar. Uma novela que se chama Vila Madalena. Foi feita e gravada. Metade da novela se passava na mercearia São Pedro. Caramba. Então, assim, tem muita história lá. Muita gente. Engraçado você encontrar o Sócrates lá. Porque ele não era só jogador, né? Não, ele era um puta cara, bebum também. Ele era um puta bebum. Muito louco. Mas ele era super politizado. Ele era. Ele era artista, ele fazia teatro. Ele era médico, ele era, igual você. Ele era médico de formação. Ele era um cara polivalente, cara. E ainda mais irmão do Raí, grande ídolo da minha infância. Sério, Vi? Que coisa. Quando eu assistia futebol, né? Porque agora eu sou contra o esporte competitivo, mas deixa para outro programa. O Raí tá sempre aí. Como é que é? Como é que é? O Sócrates? É? Gente, tem certeza que o Sócrates... Além de ser irmão do Raí, ele é irmão do Zé Mário. Ele é irmão do Zé Mário. Quem que é o Zé Mário? Então, o Zé Mário jogou futebol, jogador de futebol no Botafogo e na Seleção Brasileira. Ah, ex-ponta direita. Porra, meu, famoso. Ponta direita, Zé Mário. É... Cara fera. Oh, grande! Agora, essa novela Vila Madalena. Não, gente, a novela Vila Madalena é da Rede Globo, óbvio. Ah, eu não sabia. É de 99, acho que final de 99. É, começo dos anos 2000, talvez. E ela entrou... ela foi... Eu acho que ela não foi um sucesso e ela foi substituída por aquela lá do Uga Uga, sabe? Meu, lembro, você lembra do Uga Uga? Do Dado? Meu, era... Tinha aquele cara. Então, substituiu a Vila Madalena. Que a Vila Madalena, se eu não me engano, também entrou pra substituir uma outra novela. Então, ele estava numa fase péssima, eu acho, a Rede Globo. E daí, acho que o Uga Uga foi um sucesso, né? Ah, eu falei, mas eu não sabia que tinha sido dentro do mercearia. Muita coisa foi gravada lá. É, o que mais foi gravado lá dentro do mercearia? Então, mas não é só a mercearia, né? A história da Vila Madalena. Ela vem já... Desde antes, nesse crescimento lento depois dos estudantes, acho que a grande virada dela foi a inauguração do metrô. Foi a vinda do metrô para cá. Eu mesmo trabalhava numa empresa que era lá na Zona Sul, e aí o dono da empresa comprou um terreno aqui, por coincidência, na Rua da República. Olha. E ele construiu um prédio, tá, uma sede própria, e aí o metrô chegou em novembro, acho que de 98... Em março de 99, a empresa já se mudou para cá. Ah, bem na hora. A gente ficou assim, terminou, foi tudo programado, planejado para acabar as obras do prédio junto com as obras do metrô. E quando a gente chegou aqui, isso em 99, meu, tinha tipo o Chivito para comer, a mercearia, a padaria Rodésia, a Santa Etienne. Não tinha esse monte de opção que tem de boteco, de comidinha que a gente tem hoje. Não tinha. De bar grande tinha o Jacaré, que a picanha dele nem era tão famosa, dava para uma vez ao mês pegar o salário e ir lá, que é uma super picanha aqui na Harmonia. Mas tinha pouca coisa. E aí o metrô foi trazendo muito comércio, que eu falo, de escritórios, estúdios, que tem muitos estúdios aqui na Madalena, é um bairro de muitos artistas. Galeria tem bastante. E o metrô possibilitou muito isso. Houve uma época no início que o metrô fazia até uma ligação com a van para o pessoal da estação de trem também. Sim. Foi um boom do caramba. Qual? O trem da Lapa? Não, o trem Cidade Universitária, que é a galera da USP. Que trem é esse? Tem o trem aqui. Ponte Orca? Isso, a Ponte Orca. Ah, teve Ponte até. Orca, eu pegava que é uma van que trazia todo esse pessoal que vinha da Zona Sul de trem ou que vinha do Butantã, da USP e tal. Isso era uma van, né? Isso. Então a Madalena começou assim, a crescer muito. Mas os primeiros moradores daqui foram muitos estudantes da USP, né? Ponte Orca. Exatamente. Cara. Isso até hoje tem muita gente da USP. É que, assim, acabou, né? A Vila Madalena ficou muito cara para os estudantes. Então, eles... Eu percebo isso. Percebo isso mesmo. Ficou muito caro. Inclusive, quando eu estava montando a República, eu consegui um colega médico, fiquei anunciando na faculdade, ninguém, anunciei no grupo da USP, ninguém. Nada, todo mundo ainda xingava minha mãe. Ô, seu filho, tá muito caro isso. Tá, quer superfaturar? Eu, não, gente. Mas a Madalena não, hoje tem, não é mais um lugar, um bairro de morador e estudante, mas é um bairro muito frequentado pelos estudantes. Mas eles não, é caro para morar na Vila Madalena. Aí, mas tem o Morro do Querosene, que é um lugar que está crescendo. Sim, lá no Butantã, acho que é um lugar que também foi a chegada do metrô. Eu tenho vários amigos médicos que moram ali. Também foi a chegada do metrô Butantã, que deixou o Morro do Querosene, agora já está virando... Sim, ali bombou, está verticalizando. Vai ser uma segunda Vila Madalena, cara. Porque lá começou o mesmo esquema, né? Muitos, artistas, muitos... É o mesmo esquema que a Madalena. A famosa festa do boi lá. É a nova Vila Madalena, porque ficou muito caro morar aqui. Mas com certeza foi o metrô que trouxe todo esse comércio aí, o que gira hoje para a economia aí, só de bar e restaurante, o que tem aqui, gente? E acho que isso vinha vindo num ritmo, né? Mas eu percebi que depois acelerou. Da Copa de 2014, aí o mundo a Copa descobriu foi a Vila um atropelamento. Aí tudo quanto é tribo, de idade, de novinho, de velho, começou a lotar aqui. A polícia falava de 20 mil pessoas, não, dezenas demais. De milhares de pessoas aqui. As ruas fechadas. As ruas fechadas, parecia feira. Muita gente, até altas horas. Não, e a cidade amanhecia um cheiro, a cidade, a vila, né? Um cheiro de mijo, assim. Foi muito... Sim. O bairro não comporta a quantidade de pessoas que tiveram aqui na Copa. Eu vi no jornal uma notícia de uma vitrine toda com cocô, assim. Porque era muita gente, Matheus, muita gente. Aqui, o Matheus não estava aqui nesse período. Não, não. Então ele não acompanhou de perto o que aconteceu. A gente que estava... Nossa, quem era... Eu não conseguia nem passar aqui perto. E o carnaval, a mesma coisa. Você vai ver o próximo carnaval. E o carnaval, a mesma coisa. A mesma coisa. O carnaval foi... O carnaval de São Paulo, ele cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, eu vou te falar que... Tem um dado que... Em 2014, foram 150 blocos aproximadamente. Já em 2015, foi 300 blocos aproximadamente. Ele simplesmente dobrou o número de blocos no carnaval, registrados na prefeitura. Nos últimos 5 anos, cresceu muito. E você sabe por que dobrou o número de blocos esse ano, registrado na prefeitura? Eu chuto que tudo de bom é o Haddad. Não, o Haddad ele abriu muito para a cultura, né? Eu sou bem envolvida aí, você sabe... Nesse meio da cultura, e o Haddad realmente a gente só tem a agradecer ele. Agora, o que é realmente eles aumentaram o número de blocos, mas eram blocos que não saíssem da Vila Madalena, porque houve um medo muito grande de acontecer um caos, um acidente aqui na Madalena depois da Copa. Então, para o carnaval, a prefeitura abriu, dobrou o número de blocos, mas blocos que não fossem na Vila Madalena. Sério? Rolou foi muito tipo emergencial para esvaziar? Não, mas a ideia era levar, fazer, tipo assim, metal de sacrifício, o pessoal que mora lá em Itaquera, não ter que sair de lá. Pra ter cultura lá também, ter bloco lá também, porque tem que ser assim, tem que ter entretenimento na cidade toda. Foi ótimo. É que nem virada cultural, entendeu? Aí junta... Todo mundo da cidade inteira num único dia ali. Então tem o problema da virada cultural, né? Mas depois que, eu não sei exatamente quanto tempo pra cá, começou a ter os SESCs participarem da virada cultural. Isso, eu acho que melhorou muito, porque aí não fica todo mundo num único lugar. Sabe, eu não sinto que tá melhorando, assim. As últimas viradas eu até evitei um pouco, entrei num período, aí parei. Sempre achei que a virada perdeu a mão no lotado e no caos. Então, assim. Isso porque a gente conta com o espaço dos céus, o espaço do Sesc, e mesmo assim, mas e no início, que era só no centro. É? Mesma Inclusive, coisa. tem, a virada é uma coisa boa, porém polêmica. Eu já vi um dado de que com a verba da virada cultural, você faria um show por semana de banda paga em todos os bairros, o ano inteiro, só com a verba da virada cultural. Então, eu não sou a favor da virada cultural, e assim como acontece hoje. Exatamente por isso, porque a verba destinada, ela podia ser muito mais bem aproveitada. A gente podia fazer vários movimentos, sabe? Várias intervenções de cultura e arte em vários lugares da E não cidade. precisaria chamar grandes bandas caras, né? Exatamente, a gente tem muita artista, tem Você muita poderia gente deixar boa. o show de banda cara paga para essas publicidade da Eu acho, a Nive gente aí, tem tá muita, ótimo. muita artista no país, muita gente boa, sabe? Não é Poderia preciso fazer de bandas caras, oficinas, né? Tem levar muita coisa realmente boa. virada cultural, então é para levar cultura, não é? Então eu acho que podia Aliás, eu ser. tô criticando essa coisa da banda cara, mas o show que a Nívia, olha o Jabá, que a Nívia patrocinou do Criolo com a Ivete Sangalo foi espetacular. Eu perdi de ir, mas eu vi depois no Multishow. Então, mas não é o Muito bom. dinheiro do povo, né? Não O é, não dinheiro é. da Nívea é Nesse outra caso coisa. é essa discussão, É né? essa Na discussão. parceria Então, se é o público-privada, dinheiro você do sempre povo, tem que ver que intenção está sendo priorizada, né? eu acho que é mal usado essa grana da virada. Legal. Eu não concordo com a virada atual. Ah, tem uma outra. Desde que eu mudei aqui para Vila, eu ouço uma história de que estavam querendo transformar o metrô em um shopping. Com o metrô, que nem o Olha Santa Cruz. só. E Eu fica nunca essa vi. história. Não Aí sabia eu sempre dessa história. perguntava aqui no bairro, por que que não tem um supermercado grande? Daí sempre alguém comenta, não, porque estão querendo fazer o shopping e botar um puta extra. Alguma Eu coisa nunca grande no vi. shopping que fica tendo esse estudo. E parece que o problema. Isso já faz anos, eu não lembro quem que estava explicando. Parece que é problema com a lei de zoneamento, que estava travando o projeto e não deixava sair o shopping metrô Pode Vila ser, porque a Madalena. Vila Madalena é muito complicada de Eu. construir aqui agora. Tem todo um pau de zoneamento aqui. Pois O é, porque isso próprio era um nosso prédio brejo, faz. gente. Tá Eu correndo. trabalhava aqui no 121 e aí ao lado tinha duas, três casas que começaram, veio uma construtora e queria comprar para poder construir um Ah, prédio, isso é que geral, né? é aquele puta prédio preto, todo escuro assim, ó, que é mais lá dentro da calçada, aqui do mesmo nosso lado. Ali pra Subindo, frente? indo para Aquele mim. chique? É, aquele chique. Isso aqui. Sei, que a gente fala É que a gente vai mudar pra lá. ali eram três casas, aquele espaço. Eu trabalhava naquele prédio de tijolinho à vista ali do lado. Olha. E aí, a primeira que a construtora comprou as casas, tal, que chegou a. Para demolir, como é que chama aquela máquina? Looking like a wrecking A ball. primeira que deu, Aquela. meu. Começou As a bolas tremer de tudo, demolição. mas começou a tremer tudo. A empresa ficou um dia sem funcionar. As pessoas que Eita. moravam na casa ao Contra a lado construção. ficaram para sempre, nunca mais puderam voltar para casa. E ficou embargado ali aquela obra, sei lá, tipo 2 anos. Porque abalou as estruturas de quem estava em volta, Olha assim. só. É aqui Caramba. nessa rua, naquele prédio. Porque era um brejo isso aqui. Então, já tem muito prédio construído, cara. Tem Muito, muito né? prédio. Tá, periga daqui a pouco isso começar. Como brejo se é morro? Lá embaixo, eu acho. Ele deve ser, tipo, instável por ser morro, né? Todo o que eles chamam de espigão da Paulista, né? Essa parte alta que vem desde a Avenida Paulista, emenda com a Doutor Arnaldo, E emenda com a Heitor depois lá Penteado, embaixo, ali era um é tipo brejo. a parte de cima de um espigão, né? Que fala. Mas é um bairro muito especial, né? Você vê as árvores com roupinha de crochê. Normalmente são árvores frutíferas. Você vai andando pela Sim. rua, você vai comendo uma pitanga, uma amora. Verdade. É um bairro muito especial. Você É. sempre vê uma A cara praça pôr do reconhecida da sol. música, uma cara conhecida da arte aí. É. Gente E aí? bonita, assim, gente de ver. Gente bonita. Gente bonita, gente despojada. Sim. É um bairro Todo dia da legal. semana dá pra encontrar uma arte ou uma música, né? Todos os Só dias, todos os qualquer. dias. Segunda a segunda. Aquela hora a gente falou do Chivito, mas para quem não sabe, o Chivito é o restaurante, o bar, boteco, barra restaurante, que fica aqui a um quarteirão de distância, que a gente, no começo eu jantava lá quase todo dia. Ah, mas você sabia que Chivito é um prato uruguaio, típico uruguaio? É. Nunca vi nada do Uruguai lá. Nunca viu isso? Não, Então, não, vou até o prato. perguntar. Bom, esse foi o nosso primeiro papo. Agora, para despedir, fica aí com uma música da versão instrumental dos músicos do Dream Theater. Eles têm dois álbuns brilhantes, né? De músicas calmas e outras aceleradas. Essa é uma das mais bonitas das calmas, né? Hourglass, do trio, do quarteto, né? Liquid Tension Experiment.